Alvará em São Paulo é assinado por legista. Com cone e barreira protegendo delegacia. Com comboio metralhado na rodovia. O Mad Max no pedágio é campeão de bilheteria. Postei a ficha na autorização judicial. Depois de um ano tuberculoso vou pro hospital. Sair é como ganhar na loteria. No lugar onde a idético é tratado com aspirina. Buna caixa craniana da gente penitenciária. E o motoboy não trouxe pizza, só um rifle de assalto. Acidente simulado, uma estrada, uma courier. Disfarce de marronzinho, viatura da CT. O QI de barata não detectou o plano. Se tem treino acelera, o bonde azul e branco. A chapa de aço do Alckmin não me pediu de interagir. A R15 é a alforria do quilombola aqui. Sem imprensa não teve mega operação. Só uma blazer na escolta, resgata foi mamão. O PM se jogou embaixo do carro. Quando ouviu o estrondo do explosivo C4, seu sabonete da família na cela punitiva. Sem uma vírgula da lei de execução penal cumprida. A solução é ligar pra quadrilha na rua. Rouba sala forte da PF, financia minha fuga. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Logo eu sabe, eu tô de lata na cara se queda. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Vai pra puta que eu pariu. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Sobreviver ao bonde só com curso de apneia. Pra viajar sem ar na via aérea eu sou o barulho da chave. O clique da fechadura, a luz invade o ambiente sombrio, vejo a rua. O abrir da porta é como um copo d'água no deserto. É a volta da visão do cego, é sem cola cervical. Respiração boca a boca, oxigenação mecânico. Resgate bem à toa, o agente quis água com tórax dilacerado. Peguei RPK e matei a sede do viado. A visão é do Iraque que o Bush mandou aniquilar. Plagiei o soldado Ryan Spielberg, vai me processar. Dei pauta pro Datena, pensei a novela. Queria ver discurso dormindo amarrado na janela. Dormindo na privada no buraco de esgoto. Com ar com dor de transpiração de corpo. Ninguém mata o diretor pra cumprir na granja Viana. Canso plástico na goteira, alergia da muquirana. Fiação descascada, parede com lodo. Cagar no saco de mercado assistido por 18. E se eu mandasse tua mãe tirar a calcinha e agachar pra ver se tem droga na vagina, o que que você ia achar? O herói morreu e com a pensão que deixou pra família, o herdeiro no futuro vai ser integrante de quadrilha. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Abre tua de lata na cara se caga. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Cala a boca e aplaude o resgate. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Vai pra puta que eu pariu. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Esquece água no quintal e ela te mata de dengue. O lixo mal cuidado volta como enchente. Responsabilidade judicial vai além do veredito. Processo sem acompanhamento jurídico. Dá em pena vencida, condenada em delegacia. Uma pá de provisória merecendo pena. Alternativos no fechado, merecendo semi-aberto. Merecendo trampa de dia, só dormir no inferno. Advogado só serve de pombo correio. Onde bloqueia o celular, OAB, vira e meia essas horas. Tô locando casa na imobiliária, pagando pedreiro pra cavar por baixo da muralha. O cu de burro na torre não vai ver nada. Nem vai parar de folhear revista de mulher pelada. O preso na sua porta, querendo um carro. É comemoração do aniversário de São Paulo. Prepara RG, carta com foto serve pra liberar seu marido no IML. 3/4 do salário mínimo, entende a tática. Me regenera fazendo embalagem plástica. Pra eu sair com naftalina no mictório da Augusta. Assim com 80 monto um boteco com sinuca. Passageiro voo faz escala no seu funeral. Seus bens viram pau pra resgate em dia de tribunal. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Quando vê os abre tô de lata na cara se caga. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Cala a boca e aplaude o resgate. Alvará em São Paulo é assinado por legista. Ai no chão, sem defesa.